Se não conseguir sintonizar a Rádio Casa Viva, não mude de rádio. Mude de computador. Rádio Casa Viva. Linda. After the Sabbath 18, por aqui vão passar músicas underground, finais 60 e 70, como já é costume. Começamos com os Freedom Children, que formam-se no pico da era do ódio do apartheid. Tornam-se nos filhos inovadores da África do Sul, incomparáveis tanto a nível musical como político durante esses turbulentos anos. Quando os Freedom Children tentam estabelecer o nome em Inglaterra no ano de 69, depressa se deparam com problemas graças à polícia britânica do sistema da apartheid. Os membros da banda não conseguiram licenças para trabalhar e só conseguiam tocar em concertos ilegais, acabando por finalizar a banda. Freedom's Children, That Did It, de 71, diretamente da África do Sul. We'll be right back. Os Angels são, porque ainda estão no ativo, uma banda glam rock heavy de Washington DC, formada nos anos 70 por Punky Meadows e Mickey Jones. Os Angels foram descobertos pelo baixista dos Kiss, Gene Simmons, enquanto tocava num bar, Broken, de 75, com os Angels. We'll be right back. Os Coven são uma banda de rock americana formada nos finais de 60. São conhecidos por terem sido os primeiros a introduzir o som de trompetes e saxofones na música rock e cultura pop. Blood on the Snow, de 74, com os Coven. Os Goliath foram uma banda hard rock formada em Kentucky, nos Estados Unidos, e lançam apenas um álbum em 72, Dead Drunk Screaming. We'll be right back. Tadeusz Nalepa nasce em Zgłębie, Polónia. Foi um compositor, guitarrista, vocalista e letrista, o homem dos sete instrumentos. Tadeusz Nalepa, oni zaraz tu przyjdę, de 71, e desculpem lá o meu polaco. Ramatam foram uma banda de rock formada nos anos 70 com Mike Pinera na guitarra e voz, April Lawton na guitarra solo e Mitch Mitchell na bateria, a quando ele se afasta do Jimi Hendrix Experience. O grupo também inclui alguns dos ex-membros dos Janis Joplin's Big Brother e dos Holding Company, Ramatam Ask Rather Ask de 72. Yeah. Os Ocean são um verdadeiro e puro quarteto francês formados em 74. Fiquem com The Juggler de 76, Os Ocean. São uma influente banda japonesa de hard rock formada em 75, James in My Casket de 76. Thank you. Os Reaction foram um trio germânico brilhante e agressivo que ultrapassavam os Scream e o Jimi Hendrix. O seu único álbum Reaction contém 9 peças de blues rock primitivo. What's Going On Around de 72, os Reaction. Os Death foram um negro power trio de Detroit que lançaram um single em 1975 e desapareceram do mapa, infelizmente para a cena musical dessa altura, porque foram dos primeiros a fazer música como eles fizeram e negros, um bocado antecedores e dos Bad Brains. Rock and Roll de 75, os Death. Ai, que me faltam as palavras. We'll be right back. world is your own. And that's a rumor that your world is on. The world is covered with the stars, you know. You just can't live without the stereo. Fiquem agora com os americanos Ground Shakers, Gotta Those Blues de 71. Oh, Depois de realizar um álbum como um quinteto, Up in Arms, Juan de la Cruz depressa transforma a banda num power trio filipino de gema, Shake Your Brains, de 73. Os Unida lembram-se em 2001 de fazer uma cover da música Stray dos Lee Found, que soa mais ou menos assim. From you. Ok, o programa de Day After da Sábado 18 está a acabar. Não se esqueçam que hoje é sábado, podem vir até à Casa Viva, temos os concertos Benefit detidos na Grécia. E sábado, dia 14, ontem, sexta-feira, 13 de janeiro, tocaram o Chagar Olaya, os Blackjackers, Excremente e Eliminator. Hoje tocam às 17 horas os Triciclo Vivo, às 18 horas Fino Flor do Entulho, 19 horas Soiled Upon the Earth, 20 horas Trash Bile e às 21 horas os Punk. A entrada é livre, mas aceitam-se contribuições para ajudar a causa. Por isso, apareçam aqui pela Casa Viva. Vamos acabar com uns monstros da altura. Até aqui foi tudo underground, agora é mainstream. Baby, I'm Gonna Leave You com os paizinhos dos Led Zeppelin. Até para a semana. Baby, baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes calling me the way it used to do.